Silvasso! O DJ que aonde toca é pressão. O DJ que aonde toca é pressão. Então vem comandar o show, DJ Léo do Marajó. Com ele o show é totalmente diferente. Então bora começar a parada desse jeitinho. Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Só quem é do paisano dá um grito aí bem alto. Vai começar o Léo Marajó, o arretado do touro de Carajó. Pra cima, joga, hey, oh, hey, tchau, tchau, hey, bora chegando. Essa batidinha é maneira. Toma que toma pressão, toma que toma que toma. Começando. Aqui é o DJ Taboca que tá na produção. Alô meu parceiro Rodrigo Xenão, chega aqui garoto. Toma, toma, toma que toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma que toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma que toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Léo Marajó. Direto do Touro de Carajó. És o falo do Marajó. Junho vital, agora vou tocar. Caminhão veneno, eu fui te encontrar. Meu parceiro Darlan. Caminhão veneno, eu fui me envenenar. Caminhão veneno. Girando assim, ó. E a gente vai descendo tudo assim pra galera. E olha o batidão, olha, olha o batidão, vai. Bota, bota, bota, bota, bota. hoje não. Top, top, top, top, top, top, top, top, toca a tua cara, top, top, top, top, top, toca a tua cara, top, top, top, top, top, toca a tua cara, top, top, top, top, top, toca a tua cara, top, top, top, top, top, toca a tua cara. Aí. Como é que é, vai? Me passou. E a nossa galera que lá no ar chegando junto hoje, amor, pra curtir o Silverson. Vitória. E hoje tem a gravação de CD ao vivo pra galera. Pra sempre no coração. E mais um poderoso São Jorge. Por aí junto com a gente, obrigado, valeu. Eu vou largar essa vida de balada. Eu vou viver com você na madrugada. É Netflix, pipoca e coca gelada. Obrigado, meu beijo. Obrigado, meu parceiro Nelson. E a gente se amanda. Obrigado pela oportunidade aqui, meu irmão. Yeah. Eu vou largar essa vida de balada. Eu vou viver com você na madrugada. Eu vou jogar gelada. E aquele beijo que te deixou espantada. E a gente se amanda. Eu vou largar essa vida de balada. Eu vou viver com você na madrugada. Lá dentro, you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey. Chegou! Quem tá na área, Nelson? Silva! Tá na bailão, eu vou atravessar, seu xereque vai, senta e machuca. My little girl. DJ Davi Produções. Hoje o bailão é todo desse jeito, sem carinho, sem amor. DJ Davi Produções. Vai, Tani, o Grau. Vai, bandida. Sou engravidada, puta, sem a maminha. Você me jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Vamos. Léo. Sampleada gostosa, meu irmão. Léo Barajó. Direto do Touro de Garajás. DJ Rodrigo X10, o produto oficial do DJ Léo do Marajó. Toma, Rodrigo! DJ Léo, Léo, Léo, Léo. DJ Lohan, alô, maestro! Acima, meu maestro! All you people in the house, then scream and shout, say hey, hey. Uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei, ô, ô. Chama, chama novinha pra cá. Chama, chama novinha pra cá. Quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Vai, chama novinha pra cá. Chama, chama novinha pra cá. Quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Ei, ei, ei, ô, ô. Chama, chama novinha pra cá. Quer fuder. Será que tu conhece, meu irmão? Cadê o cara que hoje veio curtir, hoje afim? Hoje aqui, hoje na nossa. Claro, hoje vai ser muita loucura, vai ser muita onda. Eu queria saber o cara que veio hoje com uísque, meu irmão. Será que veio hoje com uísque? Mas aquele isco falso. Aquele de 100 conto. Não, de 100 conto não. De 10 reais. Então conhece, meu irmão. Aquele velho uísque falsificado em 30 contos. Sem conto, sem conto, sem conto. Conhece, conhece, conhece, conhece. Léo, Léo, Léo, Léo. Ele conhece tu. Conhece, conhece. Dá-lhe essa ampliada, Léo. Conhece, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, DJ Léo Marajó. Esse é a ampliada mais querida do Pará. Hoje ele tá aqui. Silva Souza. Aquele velho uísque falsificado em 30 contos. Sem conto, sem conto, sem conto. A minha ex quer virar. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Ela gosta dessa putaria. Liga todo dia pra querer jogar papim. Nossa galera chegando junto com a gente. O Osso pra curtir. O Silvio pra mim. E mais o nosso poderoso São Jorge. Outra vez, pensa. Bora, Adriano. Um abraço pra você, garoto. Já já tem vocês aí. Já já também tem a banda. Conoção do Melo de pra você. Tudo isso, Léo, vai aquecendo tudo. No céu, Deus é. E ganhando no estúdio super eletrizante do Acará. E deixa na batida, na batida. Só que veio a fim de alguma coisa. Só que veio hoje beijar nesse carnaval. Nesse ressaca desse carnaval hoje aí. A galera que tá afim hoje de curtir e doidar hoje aqui no Tapanã, meu irmão. Bora detonando, detonando. Assim, assim, assim, assim, vai. Como é o nome dela? Ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa pirula aí. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo? O nome dela o quê? Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é... O nome dela é TNT. Eu encontrei ela no Tinder. Encontrei. Mas ela faz umas paradas que eu não faço com você. Te deixando. Como é que é? Eu super eletriz. Cadê o efeito, meu irmão? Ela... Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa pirula. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. E agora? Mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Mas ela para no espaço. Eletrizante do Acará. Tudo bem que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapá. Chega junto com a gente assim, garoto! Lindo, tá tudo lindo. E faz a gente um sorriso nos teus braços, meu abrigo. O mundo conspirou, me apresentou. Por isso eu tô aqui, cantando minha bebê. Especialmente pra você. Eu tô chorando em você. Eu tô chorando em você. Você me ganhou, bebê. Hoje é rap de doido. Hoje é rap de doido. Hoje é rap de doido. Hoje é rap de doido. Hoje é rap de doido. Hoje é rap de doido. E hoje é o que doido. Hoje é o que doido. Hoje é o que doido. Hoje é o que doido. E hoje não tem hora pra parar, meu irmão. Hoje é rap de doido. Hoje é rap de doido. Anjo Triago. Doido. Eu já te falei e vou te falar de novo. Sabe aonde eu tô curtindo aqui no croco. Hoje eu tô no croco e vai rolar um pé. Hoje eu tô no croco e vai rolar um pé. Segura aí novinha que eu te levo uma. Hoje eu tô no supremo. Novinha que eu te levo. Tô no croco, tô no croco, tô no croco, tô no croco. Esse é o crocodilo dando dentada de novo. Tô no croco, tô no croco, tô no croco, tô no croco. Esse é o dali todo poderoso. Dali todo poderoso. Tudo poderoso, tudo poderoso. Idade, tono poderoso. Poderoso, tudo. É o ócio poderoso. Poderoso, tudo poderoso. E claro, o ócio do agente, claro, vai detonando essa edição. Poderoso. E a galera pode ser junto com a gente. Poderoso, tudo. O todo poderoso. Poderoso, tudo. São Jorge. Tudo. E mais um supremo. Poderoso. Silvação, garoto. Vem meu supremo, botando na pressão a majestade. Bora, supremo. Não tá de brincadeira. Vem meu supremo, botando na pressão a majestade do sol. Não tá de brincadeira. Aqui no supremo. É pressão sem parar, é pressão sem parar, é pressão sem parar, é pressão sem parar, é pressão sem parar, é pressão sem parar, é pressão sem parar, é pressão sem parar, é pressão sem parar, é pressão sem parar, é pressão sem parar, é pressão sem parar, é pressão sem parar, é pressão sem parar, é pressão sem parar, é pressão sem parar, é pressão sem parar, é pressão sem parar, é pressão sem parar, é pressão sem parar, é pressão sem parar, é pressão sem parar. Já tem muito funk pra galera, meu irmão. Bora que bom. Após dessa. E deixa na batida, na batida, na batida. Só quem é do Paisando dá um grito bem alto aí. A galera do Paisando tá aí, tá? A galera do Flamengo, a galera do Corinthians, galera do Paysandu, e hoje eu tô no Supremo. Amor, tô tentando te ligar, sei lá, só tô... Ela me ligou, olha que ela falou. Tô sendo contigo, porque você desapareceu. Eu tô no Supremo, eu tô no Supremo, eu tô no Supremo. Tô aqui no Supremo, se vazou. Porque você desapareceu. Eu tô no Supremo, eu tô no Supremo, eu tô no Supremo. Esse aqui vai pra live. Eu tô no Supremo. Alô, Mel. Lá no Facebook, no WhatsApp, garoto. Na pressão, DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. Aí ela falou assim, ó. Chamei os contatinhos, que hoje tem rock. E hoje tem pá, Supremo. Ciroque, e na 4x4 as bandidas endoidando. Tem Supremo! O volume, o grave detonado. Sim. Quando eu cheguei no palco, Silva só, só. Tipo camarote, na hora da selfie. Que fui lembrar que dentro do meu carro ficou o meu celular. Aí eu falei assim, ó, ela falou. Eu peguei, foi aí que embaçou minha mulher. Já chamei, banda, conexão do Belo Dia de... pra galera. Bom. Tentando te ligar. Ela falou, vai. Seu recado, o que que tá acontecendo com... Eu tô no Supremo, eu tô no Supremo, eu tô no Supremo, eu tô no Supremo, eu tô no Supremo. Mas eu hoje eu tô de rock, garoto. Aí vai. Hoje eu tô de rock, X10. Ligação, ela só tá dando desse seu recado. O que que tá acontecendo contigo? Porque você desapareceu. Eu tô no rock. Porque você desapareceu. Claro, hoje é internacional dos DJs, meu irmão. Um abraço a todos os DJs, os aparelhados, seja o que for. Rock. A gente tá sempre unido no estado do Pará. Botando na pressão, DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. E deixa na partida, deixa na partida, deixa na partida. Claro, hoje, o Léo Marajó chegando mais uma vez aqui no Supremo. Já tem poderoso São Jorge, conexão do Melody, as melhores que vai rolar pra você. E claro, o maestro vai aquecendo. Hoje vai ser toca tudo, meu irmão. Seu amor, venha pra cá. Deixa de bobagem. Sim. Eu já fui carregador. Sou carregador, minha vez. Júnior Santorini, Elison Produções. Anda, Guel. Essa menina que está lá, não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. E hoje ela tá aqui. Quando me fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Eu sou o Rodrigo X10. Esse CDzão de hoje vai lá pro nosso site dos DJs das aparelhagens do estado do Pará. E também Melody Brasil, garoto! Fala, Coia! Pelo jeito. Bora no apoio, Cosme Macedo do Salão LL. Corre do Salão LL. Fala, meu parceiro, Rei Informática. E Rei Informática. Os caras que aumentam o patrocínio lá, ué. Seu amor, venha pra cá. Deixa de bobagem. Não só que quem. E osso. Na boca para o DJ que aonde toca é pressão. O DJ que aonde toca é pressão. Então vem comandar o... Deixa comigo, garoto! Léo do Marajó! Deixa eu fazer assim! Totalmente diferente! O Supremo, Supremo Silva, o Fera do Pará, com DJ Rodi, ele chegou. Supremo Silva, o Fera do Pará. Claro, pega, o gente vai rolando, meu irmão. Sobrada, comprei um arsenal de peça, um arsenal. Agora toma, pai. Toma, toma. Toma, já tá, agora toma, pai. Toma, toma, já tá, agora toma. E toma. Toma, toma, rajada, agora toma, toma, toma, toma, rajada. Bebê Gravações, o Moral de Caicó, Rio Grande. Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra Vier. E vai ser papapá, pá, pá, pá, pá, na teca dela, vai, vai, perereca, vem, vem. Perereca, vai, vai, perereca, vai. Sua vida, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Fala a verdade, vou contar pra minhas amigas. Foi o Leozinho, minha tcheca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. Tomo, tomo, tomo, tomo. E o Leozinho na pepeca. O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. E lá foi o Leozinho. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo. Silva só, só. O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. Tu quer, né? Tu quer o marido. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Puxa meu cabelo com o meu grelo. Ai, ai. Ai, saca essa porra direito. Ai, ai, ai, saca essa porra direito. Pode sacar firme que a piranha mata. Pode jogar dentro do meio sem medo. Ai, ai, ai, saca essa porra direito. Acho que é mais chata, me deixa molhada. Depois eu chupando o bico do meu peito. Ai, ai, ai, saca essa porra direito. Sequência do peito. Sequência do peito. Sequência do peito. Vale do bora. Peito, peito, peito, peito, peito, peito, peito, peito, peito, peito, peito, peito. Daquele jeito, vai! Pra nossa galera chegar junto do osso com a gente! Vamos de volta! Toma flor de pau! Toma flor de pau! Toma flor de pau! Toma flor de pau! Toma flor de pau! Toma flor de pau! Toma flor de pau! Toma flor de pau! Toma flor de pau! Daquele jeito, vai! Te vejo, bloquear tua cara é hoje meu maior desejo. Caminha. Evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Quem me rotular, não caibo em caixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que eu. Alô, meu parceiro, ele é os considerado. Nada me não chega rapidinho aqui, garoto. Na cabeça, caminha. Eu quero que tu vá. E vai tu. Parar de tomar conta. Hoje eu não quero não. E de pai pra puta que pariu. Aonde já se viu. Hoje eu tô tipo tolerância zero. E aí galera, quero que tu vá. E vai tu. Tomar no cu. Parar de tomar conta da minha vida. E vai para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra vier. E vai ser papapá. Pá, pá, pá, pá na tirada. Lá vai, vai. Perereca, vem, vem. E gravando o CD ao vivaço. Lá vai, vai, perereca, vem, vem. Perereca, vai, vai. Os melhores ritmos. Léo Marajó. Foi feita aqui na favela e já volta pra se comprar. Comprei um arsenal de pressão, um arsenal de bala, agora toma, pai. Ó, toma, toma, rajada. Escuta minha filha. Toma, toma, rajada agora. Igreja. Toma, toma, toma, rajada agora. Toma, toma, toma, toma, rajada. Baile da Penha, sempre lotado, todo sabadão. E o Chifo curtindo. E os amigos, sempre curtindo. Dinheiro no bolso e te... No sabadão vai ser aqui. Baile da Gaiola. E na intenção de beber. Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo pro meu, te faço a proposta. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E o quê? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Yes, dei muita pressão já já, meu irmão. Tudo isso a gente vai descendo e a galera vai chegando junto com a gente. Já já tem banda, condição do Melody pra galera, meu irmão. Elias, cadê o efeito, Elias? Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, cadê o efeito, bicho? Curtindo, dinheiro no bolso e tiver assim. E hoje eu vou ganhar. A intenção de quê? A intenção de beber. Te vejo no bar e já chego zoando. Do jeito que você gosta, eu te deixo assim. Cheiro de perfume bom. Ei, tu tá legal, ó. Cheiro de mara. Essa aqui foi no carnaval, foi sucesso, meu garoto. Andra jogando. Ei, tu tá legal, ó. Os amigos faturando. Ei, tu tá legal, ó. Rodrigo X desta na. Ui, é bom. Ei, tu tá legal, ó. Ei, tu tá legal, ó. Tentando, tentando. Ui, é bom. Ei, tu tá legal, ó. Ei, tu tá legal, ó. Descendo a danadinha. E a menina tá minha. Vai descendo a danadinha. E não para não na minha. Cheiro de perfume bom. Ei, tu tá legal, ó. Cheiro de marala boa. Tu tá legal, os amigos faturando. Tu tá legal. Vem sentando. Tá na gaiola. Tá na gaiola. Tentando, tentando. E é bom. O nosso Silvio só tocando as melhores. Decidindo assim. Tentando, tentando. E é bom. Vai descendo a danadinha. E não para não na minha. Então bora sim, garoto. Aí, Léo, tá na hora de fazer assim pra galera dançar, garoto. Ó, o swing do GD. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar. pra dividir. Encontrei ela no Tinder, mas ela tem que arriscar. Paradas, porque eu não passo com você. Léo, Léo, DJ Léo, Léo, Léo, DJ Léo Marajó. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa piru aí. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. Como é o nome dela, Yelson? É Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. É minha namorada, mas poderia. Poderoso Jorge. O nome dela é Jennifer. Já sabe você, garoto. Ela me entende. Mas você é umas paradas. Como é que é? Porque eu não passo com você. Já vai começar com as verdadeiras vacantes. Jenny, poder. E o meu parceiro Elielso da Valor. Não é minha namorada. Aquela Elielso, aquela que marcou no CDzão. O mínimo som. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela. E massagem de poderoso chefão, garoto. Faz umas paradas. Lá na pratinha. Eu não passo com você. Aniversário da Nini. Okay. É o patrô. Vamos de boa. O nome dela é aquele jeitinho forró. Eu nasci e me criei no lombo do cavalo. O meu DNA é do interior. E hoje foi parar. Para na cidade. E lá eu conheci o meu primeiro amor. Queria correr, foi, ela não me apoiava. Aí o relacionamento desandou. Mandou escolher ela ou a vaquejada. Você precisa falar como tudo acabou. Olha que ela falou, olha essa, oh, senhor. Oh, e hoje eu bebo. Mas não larga minha cela. Hoje eu bebo apaixonado. Primeira vaquejada, depois ela. Hoje depois ela não. Apaixonado, mas eu não largo a minha cela. Hoje eu bebo apaixonado. Nossa, galera, chegando e assim de arrepiando, assim tudinho. Vai descendo, vai trabalhando. Representação pisadinho de puxa o fole, fole do doce, olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo. O meu DNA é do interior, lá de Parará na cidade. E lá eu conheci o meu primeiro amor. Ele ia correr, mas ela não me apoiava. Aí o relacionamento desandou. Andou escolher ela ou a vaquejada. Nem precisa falar como tudo acabou. Oh, hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo minha cela. Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada, depois ela. Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo minha cela. Hoje eu bebo apaixonado, depois a vaquejada, depois ela. Siga o zagueiro no Instagram, arroba Diego Souza, arroba pisadinha de luxo oficial. Não signaram pra ficar seleção assim. Só um filé. Olha, um imã. Criei no lombo de cavalo. O meu DNA é do interior. Mas se arrependeu. Esse é o original. Joga DJ Lé. Se a filha é Cap 2017. Fala meu prefeitão Leonardo. Eu pedi o quê? Já estava em suas mãos. Pra entrar e sair quando quiser. E fazer o que der. Ai. Você foi despejada no meu coração. E vai morar no beco da decepção. E você foi. Ai. Coração. os olhos aí, papai. Lá do Pernambuco, meu Rio Grande do Norte. Ei, ei. O nome dela que ela mexeu. Voltou, foi. Ha. Você foi despejada no meu coração. E vai morar no beco da recepção. Eu. Mas você foi. O DJ que aonde toca é pressão. O DJ que aonde toca é pressão. Então vem comandar o show, DJ Léo do Marajó. Com ele o show é totalmente diferente. Daquele jeito assim, garoto. Como é que é hoje, claro? A gente vai chegando, a galera para chegar junto com a gente. O meu parceiro Rodrigo X10 e mais um Elias Consagrado. Obrigado, valeu, meu irmão. Hoje pela oportunidade aqui no Silva Som. E claro, hoje tem um poderoso chefão. E ainda hoje tem o lançamento do novo Touro de Carajás em Castanha. Faz o pé. Tem que dividir. Como é que é? Tô pensando em ti, mas você não está aqui. Me dá mais uma chance, meu amor. Volte pra mim. Nossa, marcante, vai. Faço o que preciso for. Até te peço por favor. Do jeito que a galera falou, Nelson. Amor, que eu vou te encontrar. Nossa. Estou no som da galera onde te conheci. O Supremo, o Silva Som. Foi o DJ Rodrigo que aconteceu. E DJ Edilson. Entre você e eu. Vem meu príncipe negro, príncipe negro. O som da galera. Estou no coração. E na batida, assim, assim, uai. Já tem a banda Comissão do Melody da Gay. Depois de mais duas músicas aqui, a Comissão do Melody vai tocar pra galera, vai! Te amo demais, só você me faz. Vamos, meu amor me faz bem, meu desejo é você. Vem logo me amar, faço tudo por você. Viro o mundo só para te ver. Beleza, galera? Já tem banda Conexão do Melody pra você, tá ok? Enquanto isso, a gente vai tocando a nossa última pra galera aqui do Silva Som, tá ok? Já tem empoderoso São Jorge pra comandar as melhores. Enquanto isso, vai arrepiando nas melhores. Só das marcantes!